Seção 34 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Seção 34. Canção da Saudade, de José de Almada Negreiros. Se eu fosse cego, amava toda a gente. Não é por ti que dormes em meus braços que sinto amor. Eu amo a minha irmã gêmea, que nasceu sem vida, e amo a fantasiá-la viva na minha idade. Tu, meu amor, que nome é o teu? Dize onde vives, dize onde moras, dize se vives ou se já nasceste. Eu amo aquela mão branca, dependurada da amurada da galé, que partia em busca de outras galés, perdidas em mares longíssimos. Eu amo um sorriso que julgo ter visto em luz do fim do dia, por entre as gentes apressadas. Eu amo aquelas mulheres formosas que indiferentes passam a meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas. Eu amo os cemitérios. As lajes são espessas vidraças transparentes. E eu vejo deitadas em leitos floridos, virgens nuas, mulheres belas, rindo-se para mim. Eu amo a noite, porque na luz fugida, as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem em meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi. Se eu fosse cego, amava toda a gente. Fim da seção 34.